Minas, nível 360, 60, apertura 10. Até bridge, aposta, apertura 16 até BH. Decola da 10, primeira curva direita, na descida da El, após Mótica. Controle 108 e transponder 5556. Trip 5557 está correto, cotejamento, chame para o push, acionamento. Está captando o lote, o Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, chama torre, 1 na noite decimal 95. 95, camarada Golf. Alô, bom dia, papai Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, bom dia, confirme após o pouso, passe estacionamento. A sua cadeira está. Ciente, prossegue para o 97 ou 90? Passe pela direita ou 97, se possível. Esse reporte para o cancelamento da chegada de voo Romeu, Romeu Golf, o vento para cheque 190 graus 089, ajuste no 093. Ah, sim, mas reportará para cancelamento Romeu, Romeu Golf, 903 no ajuste. Já passou externo para cancelamento, base sua direita no 7, Romeu, meu Golf. Romeu, Romeu Golf, plano instrumento cancelado agora, uso no 1, no prossegue visual, reporte na final do 97. Uso no 1, vai prosseguir visual, reporte na final do 97, Golf. Romeu Golf, tráfego ao estado. Livre pouso no 0, vento 190 graus e no 0 mais. Livre pouso no 7, o Romeu, meu Golf. Romeu, Romeu Golf Solo, agora Zona 3, libere a direita ao estacionar, frequência livre, bom dia. Bom dia, na escuta da audiência, posso falar November Lima? November Lima, prossiga. Posso falar November Lima, estacionado no Finger 5, solicita utilização de giro de motor por 5 minutos, já em acordo com o Infraero. Ok, reporte no término. Possível, senhor, obrigado, vai iniciar o... Biente. Autorizado, 35557, chame aí para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi 357. Thank you. Good morning, Uniform Kiva Lima 4010, descending to Hotel 1550. 4010, Korea de Mali. Arrive descending at level 050, KNH 1013. Cleared, Mara. Arrival descending to Hotel 050, KNH 1013, Uniform Kiva Lima 4010. Trip 5557, Livre Táxi, via Pátio e Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre em 1895. Boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera, bom trabalho. Could you confirm in your call sign? Uniform Kila Lima 4010. Alright, Uniform Kila Lima 4010. Thank you. Hello. Bom dia, Trip 5557, livre decolagem da 10. Vento é 180 graus, 09 nós. Livre decolagem 10. 557, decolado 25, chame o controle, 120, décima 8. Controle 208, boa. 2000 feet, Maravara, over clear by auto approach runway 10, reported status localizer, uniform to Lima 4010. É o 5557 da Trip. Trip 5557, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360. Está autorizado para a direto Leda. Ao 360 na proa de Leda, 57 da Trip. Four 0 1 0, are you making a deviation? Uniform Kilima 4010, proceeding over to Duna. 5557, chama no centro Recife, frequência no 25.1, no alterno no 33.95. Centro Recife 1251, no alterna 1339535. Fazer 1-0, contact Tower 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Uniform Kilima 4-0-1-0. Bye bye. Morning, Uniform Kilima 4-0-1-0. Continue, I'll the pro, Serrano 1-0, ready to left. Uniform Kilo Lima 4010, altimeter set 1013, wind 180 degrees 09 knots, clear to land, runway 10. Kilo 1013, clear to land, runway 10, Uniform Kilo Lima 4010. Roger, Uniform Kilo Lima 4010 on the ground at 35. Continue taxi via Alpha and after taxi 8 Kilo to General Aviation, apron 3. On apron 3, the position is gonna be number 10. Observe the marshal and report any sight. Continue, Alpha Kilo to April 3, set number 10, continue master reporter on April 3, Uniform Kilo Lima 4010, the report. Paulo Salvador, bom dia, 3601, centro da informação ECO, autorização São Paulo, como é? 3601, autorizado. São Paulo, Congonha, 360 nível, via UP Zulu 10 até Bridge, em Bridge UP Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após DH direto Trive, Trive Pirassununga e após conforme o plano. Decola da 10, curva à direita, subida da El, após Leda. E após Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Motiva, intercepta o peso Luno 0. Controle 120 décima 8. Transponder 5173. Autorizado São Paulo, 1360. Escola do Tadeu, curva direita da Euleda, Motiva. Motiva ingressa na Eperzulu 10, até Bridge, Eperzulu no meia, Bravo até Zulu, direto Trive, direto Trevo Número. Controle 120, décima 8, Transponder 5173, 3601. Correto, chame para 3601 da tarde. Senhora, obrigado. 4010, tower again. Okay, your position on the general aviation is what changed. Is number one now. Observe the marshal on position number one on apron 3. Number one, Maxwell is on top, thank you. Okay, Whiskey Kilo Lima 4010. Solo Salvador, aqui é o Avianca, Oscar 90 em Lima, informando o término do check com os motores na posição 5. Gente, Oscar 90 em Lima, boa noite. Boa noite, obrigado e um bom dia. Comente. Bom dia novamente, 3601-8002 para pushback e retorno. Bom dia, 3601 está autorizado e chame táxi. Autorizado, chamarei para o táxi. 3601.